casa fui para curtir um som. Os para-choques do progresso foi o conjunto que tocou. Oh, o melhor conjunto da cidade, os bons de verdade, é. Percebi que o som era legal. O sol era quente, o som tava com a gente.